Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar todas as, aliás, de terça a sexta-feira, sempre entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte, já sabe como é que é, às quartas-feiras dedicamos o nosso espaço radiofónico, nossos 30 minutos, a um artista. E hoje, o artista que aqui trazemos é, sem dúvida, muito, muito especial. E porque se trata de Enrico Caruso, vamos trazer aqui alguns dos mais ilustres temas que este tenor interpretou. Caruso nasceu a 25 de fevereiro de 1873 e morreu em 1921, a 2 de agosto. Portanto, ele nasceu e, aliás, ele faleceu com apenas 48 anos. É verdade, Enrico Caruso morreu novo, com apenas, então, 48 anos. Mas assim deixou inúmeras obras para memória futura. Gravou na totalidade quase 500 canções, fora as reinterpretações que Enrico Caruso fez ao longo da sua história. Começou a gravar bem cedo, em 1895, estreou-se apenas um ano antes. Ainda em Nápoles fez as primeiras gravações, 20 no total. Depois partiu para Nova York, onde com a antecessora da RCA, que atualmente ainda existe, a RCA Victor, gravou então vários discos, para além dos Cilindros de Cera, que entretanto também já havia gravado. Ele e a indústria fonográfica tiveram uma relação muito estreita, porque ambos se promoveram com o outro. A indústria fonográfica promoveu-se com Enrico Caruso, que foi o primeiro intérprete a vender discos a grande escala, e também Enrico Caruso se promoveu com a indústria fonográfica. Ele que gravou, imagine, o tom mais agudo que hoje se conhece. E o próprio Luciano Pavarotti reconheceu-o como o maior tenor de todos os tempos. Mas há muitas palavras que se poderiam dizer mais sobre este cantor napolitano, que inclusive cantou não só em napolitano, mas também em italiano, francês, inglês e espanhol. Vamos aqui ouvir alguns dos temas que mais marcaram a carreira de Enrico Caruso. Vamos começar por uma gravação de 1916 intitulada Chanson de João. Depois vamos ouvir Triste Ritorno, uma canção gravada em italiano e em 1906. Em 1908 gravava Deserto in Terra, mais uma cantiga em italiano, gravada então em 1908. Estas são as três primeiras melodias que hoje lhe vamos apresentar deste cantor que tinha como principais amigos, imagine, Paolo Dotti e também Giampaolo Puccini, dois grandes escritores na altura, um de música lírica, outro de música mais popular, mas ambos escreveram para Enrico Caruso peças, digamos, exclusivas, ou seja, propositadamente para Enrico Caruso as interpretar. Vamos ouvir também algumas dessas aqui. Para já, começamos com estas três melodias e a primeira, Chanson do João. Pour

Disse-lhe dois nomes, Giampaolo Puccini e Paolo Dotti. Peço desculpa pela má pronunciação. Giacomo Puccini, assim está correto, e Paolo Dotti, mais corretamente falando. Enrico Caruso foi sem dúvida um dos grandes intérpretes da música lírica, do canto lírico. E havia um português no meio desta história. Lumelino Silva, o madeirense, era muitas das vezes quem abria os espetáculos de Enrico Caruso, e mesmo quando este se via assolado pelos problemas de saúde, era Lumelino Silva quem o substituía, e também enchia salas de espetáculos. Aliás, Lumelino Silva ficou conhecido entre nós como o Caruso português, pois era mesmo Lumelino Silva que abria, em geral, os espetáculos de Enrico Caruso, este napolitano de Gema. Há pouco disse-lhe que ele cantava não só em italiano, mas também em francês, napolitano e mesmo em inglês. Pois vamos escutar Vestio la Giuba, de 1902, primeiro, e For You Alone, uma música que Enrico Caruso gravou na primeira metade da década de 1900. Escutemos então estes dois temas e quando eu voltar vamos para as despedidas. Tenho duas grandes melodias para escutar. Até já! Mentre preso dal delirio non so più quel che dico e quel che faccio eppure tuo portati va e tu porterò Vesti la giubba e la faccia in marina, la gente paga e rider vuole del tuo Estamos a chegar ao final da nossa emissão e tenho para lhe oferecer os dois últimos temas que vão completar esta emissão. Dois temas que sem dúvida foram os mais famosos até hoje. Em 1907, Enrico Caruso interpretava O Sole Mio e em 1909, aquela que mais surpreendeu toda a gente. Pelo menos na altura. A música chama-se La Donna Immobile e foi, aliás, La Donna Immobile, e foi interpretada por vários cantores, por vários tenores. Em francês, em italiano e até em inglês, esta canção já foi cantada. Mas ninguém a cantou tão bem e tão assertivamente como Enrico Caruso. Como disse, Enrico Caruso faleceu aos 48 anos, a 2 de agosto de 1921, em Nápoles. Sua terra natal. A emissão do Musicália fecha as portas por aqui. E porque não queremos sair pela porta pequena, mas sim pela porta grande, vamos escutar de 1907 O Sole Mio e de 1909 La Donna Immobile. Tendo a continuação de uma ótima noite, já a seguir Joana Santos traz-lhe Noite entre Todos. Fique bem e boa noite. Até amanhã. You're mine. La donna è mattina.